Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar para você no dia de hoje que todas as bênçãos de Deus venham ao teu encontro no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: nós não vivemos num parque de diversão, a vida não é uma Disneylândia. Muitas vezes nós somos afligidos, nós somos instigados, pessoas nos afrontam, pessoas se levantam para nos aborrecer. Lembre-se, todas as vezes que você tem uma grande bênção para receber, Satanás, ele prevê o futuro, porque a Bíblia diz que Daniel, ele se ajoelha com o propósito de buscar ao Senhor. Deus diz lá no livro de Daniel, no primeiro dia que Daniel fez aquele propósito, Deus enviou a sua bênção, mas o príncipe do rei da Pérsia ali no mundo espiritual, Satanás, se colocou para impedir com que essa bênção chegasse na sua vida, mas Daniel, ele foi perseverante e depois de 21 dias ele obteve a vitória. Então, quando alguém se levantar contra você, te aborrecendo do nada, você pode pensar: opa, minha bênção está chegando. Agora, às vezes, existem situações em que não é simplesmente alguém que te aborrece, alguém que é algo mais profundo. Alguém te traiu, alguém te rejeitou, alguém próximo mentiu para você de uma maneira que você ficou extremamente magoado. Existem três remédios que fazem com que esse problema seja superado. Qual é esse remédio? A força do tempo. O tempo tudo apaga, o tempo ameniza qualquer dor, o tempo faz com que aquela dor ela diminua sensivelmente. O outro remédio chama-se a experiência do perdão. Quando você libera perdão, quando você faz assim: Deus, toma nas tuas mãos, está liberado, seja feliz, vai com Deus. Minha mãe tinha um ditado, e eu falo isso de vez em quando: é melhor um vai com Deus que o diabo que te carregue. Deixa para lá, perdoe. E a outra remédio na sua vida chama-se a graça divina. Deus, no dia de hoje, vai derramar sobre você a graça divina, e essa dor da rejeição, da traição, da mentira que falaram contra você, a graça virá sobre a tua vida. Por isso, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que a graça de Deus venha sobre você, no nome de Jesus. Vamos orar agora com o pastor Hélder. Receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Santo e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós abençoamos a toda a nação brasileira. E eu quero te pedir hoje, Deus, que pessoas que estão no leito de morte, num hospital, em cima de uma cama, desanimados, abatidos, que o Senhor traga a força e a coragem pela própria vida. Só o Senhor tem o direito de tirar a vida. Só o Senhor é Deus. Então, Pai, eu quero te pedir que esta força traga um novo encorajamento. Mas mais do que isso, que o Senhor trate o coração dessas pessoas, para que, a despeito da tribulação e da dor, estas pessoas possam viver em paz, em júbilo na tua presença. Colocamos ainda, Deus, para que estas pessoas sejam curadas fisicamente, curadas no seu espírito, curadas nas suas emoções. O Senhor é o Deus do milagre. E nós agora repreendemos toda a enfermidade. Amarramos tudo aquilo que não vem do Senhor. E pedimos que o Senhor se manifeste abundantemente, poderosamente, de uma maneira magnífica. Porque agindo o Senhor que impedirá. Nós abençoamos a sua vida. Abençoamos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. E pedimos que a paz que excede todo o entendimento se manifeste na vida de cada um, em nome de Jesus. Flávio de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, um grande abraço a este povo bendito. Nos faz uma pergunta muito direta. A paz do Senhor, pastor, como se defender de palavras? Meu amado, a Bíblia diz que varão perfeito aquele que refreia a sua própria língua. Então eu diria para você que o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. E se você tiver um coração puro, um coração bendito, um coração adorador, as suas palavras têm que ser palavras de edificação, de transformação e de bênçãos. Como se defender de palavras torpes? Eu diria a você que a palavra branda alivia o furor. A palavra branda desvia a própria ira. Então, em vez de atacar, em vez de lutar com as armas carnais, eu diria a você, lute com as armas espirituais. Ame as pessoas que te atacam, ame as pessoas que te acusam, mas sem se inflamar, pedindo a Deus amor e verdade. A palavra de Deus diz em Efésios 4 que a verdade deve ser dita quando necessário. Muitas vezes o silêncio fala mais alto. Muitas vezes uma pergunta fala profundo. Não é à toa que Jesus normalmente falava somente por parábolas e por meio de perguntas. Assim, meu querido, a palavra ainda nos ensina que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Se for a mais ou a menos, ela fica aquém ou excessivamente além do que Deus quer. Meu amado, peça sabedoria sem duvidar, que deliberadamente, graciosamente o Senhor dá. Assim eu rogo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu peço que o Senhor faça maravilhas na sua vida. E eu gostei deste questionamento porque isso revela um coração que quer acertar. Assim nós abençoamos a sua vida. E lembre-se, a verdade deve ser dita em amor. A verdade deve ser dita quando necessário. A verdade deve ser dita no momento certo. Eu não devo expor as pessoas, porque o amor não age convenientemente. O erro do outro não justifica o seu. E se for o caso, chamar essa pessoa num canto e falar, olha, você está fazendo isso, falando assado, isso tem me ofendido, estabelecer um limite em amor. E que Deus possa te dar graça e a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós temos meditado na palavra de Deus a respeito de autoridade. Autoridade essa que eu e você nós recebemos de Deus para lançar fora todo o mal que vier contra a nossa vida. A palavra de Deus diz no livro de 2 Reis, capítulo 1, a partir do verso 9, a história em que Elias, ele por duas vezes, ele manda fogo naqueles soldados que vinham para prendê-lo, para vinham prejudicá-lo, para vinham matá-lo, porque os reis de Israel que não tinham temor do Senhor, qualquer pessoa que o contrariasse, ele mandava matar. Mas diz a palavra de Deus que Elias estava no lugar certo, em cima do monte, buscando a face de Deus. E aqueles soldados que simbolizavam os demônios que vêm contra mim, contra você, eles se dirigem a Elias falando, Elias, homem de Deus, o rei diz, desce. Satanás, ele reconhece quem é servo de Deus, quem anda na presença de Deus. Por isso a palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 5, verso 18, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado e o maligno não lhe toca. Por quê? Porque Satanás olha para você e fala, aquele é nascido de Deus, aquele tem a carteirinha da autoridade, que é o carimbo do selo do Espírito Santo falando, este aceitou Jesus Cristo, esse reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a palavra de Deus mostra aqui essas duas situações em que Elias, ele queima aqueles demônios, mas diz que Satanás é aquele que é insistente, ele não abre mão da tua vitória fácil não. Por quê? Porque ele quer roubar tudo que é seu, ele vem para roubar, matar e destruir. A palavra de Deus diz, então enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte, e disse-lhe o capitão, homem de Deus, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão. Satanás é aquele que é perseverante. Não, eu vou tentar fazer o mal para aquele ali até conseguir. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e lhe disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então nós vemos aqui que Satanás é aquele que não quer entregar a sua bênção fácil não. Em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Amados, eu e você, nós temos em Deus essa autoridade. Agora, você percebe aqui que Satanás, ele não quis sair do céu de mãos dadas, não. Assim, Deus chegou para Satanás e falou, Satanás, a porta da rua é a serventia da casa. Diz a palavra de Deus aqui que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Satanás é aquele que resiste, tanto que o rei mandou uma vez, vai lá, prende aquele profeta Elias. Vai lá de novo, prende, vai lá de novo. Qual o princípio espiritual que Deus aqui está nos ensinando? Quando você vê um filho seu drogado, um filho desviado, um marido que está envolvido numa situação de adultério, alguma situação difícil da sua vida, o que, que você deve fazer? Você deve ir contra esses demônios que estão na mente dessa pessoa, porque a palavra de Deus diz que o príncipe do reino desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam que Jesus Cristo é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Então você vai discretamente, você chega no quarto do seu filho, no quarto da sua filha, ali do lado do seu marido, e você pode falar, não precisa ser em voz alta não, pode ser em voz bem baixinha. Satanás, eu te ordeno, sai da mente do meu filho em nome de Jesus e eu queimo você, sai. Você vai fazer isso uma vez, vai fazer isso duas, três. Satanás, o que, que ele vai ver? Essa situação, primeiro, ele vai ser expulso e queimado. Virão outros demônios, porque ele não quer abrir mão. Você vai expulsá-los de novo, sai no nome de Jesus da mente do meu filho, da mente do meu marido. Eu queimo você, sai no nome de Jesus. Terceira, quarta, quinta vez em diante, os demônios vão olhar e falar assim, eu ir lá na casa daquele crente, eu ir lá na casa daquela crente que fica matando, queimado os meus amigos demônios, vou nada, eu vou achar outro aí que não está andando com Deus, tem tantos por aí que não estão nem aí para Deus, vou perder, eu ser queimado, eu sei que eu vou ser queimado na eternidade, vou nada, não chegou meu tempo ainda de ser queimado não. Então, Satanás, ele vai sair dos teus queridos quando você começar a expulsá-los usando a autoridade que Deus te deu, queimando eles. Queima Satanás, amados. Eles vão embora em nome de Jesus e nunca mais vai voltar na vida do teu filho, na vida da tua filha, do teu marido, do teu irmão, de quem você quiser. Por quê? Porque você foi revestido dessa autoridade. Que Deus te abençoe, que você fique firme ali em cima do monte com a sua mente pensando em Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia. E diz a palavra de Deus, que o Salmo 121, depois você lê e medita, e Deus é aquele que te guarda de todo mal. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Elder Rodrigues. Jesus foi muito claro ao nos ensinar que ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode servir dois senhores porque um há de se aborrecer do outro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamom, o Deus da riqueza. Então a maneira como nós lidamos com o dinheiro fala muito acerca da nossa espiritualidade. O dinheiro é uma bênção quando submetemos ao Senhorio de Jesus Cristo. O dinheiro não é algo neutro. Richard Fortes diz que Jesus deixa inequivocadamente claro que o dinheiro não é um meio impessoal de troca. O dinheiro não é algo neutro, um recurso a ser usado de maneiras boas ou más, dependendo unicamente da nossa atitude para com ele. Mamom é um poder que busca dominar-nos. Veja, meus queridos, que o que está por trás do dinheiro é uma potestade que quer nos levar à prisão, à cegueira, à cobiça, à inveja, à maldição. A palavra de Deus diz que os gananciosos, os impuros, os idólatras não herdarão o reino dos céus. E diz que a avareza, que é a idolatria, faz com que nós não vamos, nós nos acheguemos ao Senhor. Desta maneira, você precisa entender que a maneira como nós lidamos com o dinheiro vai falar muito se aonde está o seu coração. Você sabia que existem mais de 700 passagens que falam sobre o dinheiro e que 65% das parábolas estão relacionadas à administração correta das posses? Então, você precisa viver nesta dimensão, meu querido, numa dimensão de entregar tudo que você tem ao Senhor. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Mamom é mentiroso, é uma entidade das trevas que promete segurança para as nossas necessidades, promete nos proteger, garantir vida plena, satisfação, prazer, arroga poder. Mamom aprisiona. Não importa se você tem ou não dinheiro, porque ele nos cega. Mamom leva o ser humano à cobiça, à inveja, à maledicência. Então nós temos que viver a dimensão que a mordomia é a única forma bendita de administração. O que significa ser mordomo de Deus? Significa dizer que em última instância tudo que você ganha é de Deus, não é seu. Então, nós temos que gerenciar o que chega às nossas mãos conforme o querer de Deus, não conforme o seu querer. Não conforme as suas vontades. E aí você deve perguntar, o que o Senhor quer que eu faça com o dinheiro? Como o Senhor quer que eu o administre? Ensina-me a investir naquilo que de fato convém. E quando a gente faz isso, você está aprendendo a se submeter a Deus. Quando baterem, por exemplo, no seu carro, espero que isso não aconteça, olhe e diga, Senhor, vejo bater no teu carro. E agora, Senhor? O que eu faço? Resolva isso para mim. Você pode ter certeza. O Senhor vai te surpreender. Porque talvez a casa esteja no seu nome, o carro, mas é do Senhor. Tudo que tem nessa terra e seres viventes é do Senhor. Assim, o dinheiro deve ser submetido ao Senhorio de Cristo, devemos ser mordomos do Senhor e devemos entender e crer que a fonte da prosperidade é o contentamento. Grande fonte de lucro é o contentamento somado à piedade. Não importa o quanto você ganha, Se você não tiver um coração grato, nunca será suficiente. Nunca será satisfatório. As pessoas querem muita riqueza terrena em detrimento das riquezas espirituais. Esse texto não nos ensina a dizer aonde está o seu coração. Porque ali estará o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Porque ali estará o seu tesouro. Viva nesta dimensão tão rica e abençoadora de entender que prosperidade é o contentamento que é fruto de um discernimento, que tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. O dinheiro é um meio de expressarmos a nossa adoração. É, Caim e Abel ofertaram a Deus e diz que Caim não agradou a Deus porque entregou não das primícias. Abel agradou ao Senhor. Há pessoas que dizem que a última parte a ser convertida do homem é o seu próprio bolso. Deus não necessita do nosso dinheiro nem da nossa prata, mas Ele quer ensinar a você e a mim a amá-lo acima de todas as coisas. Deus não tem nenhum prazer de tirar do nosso bolso dinheiro. O que Ele quer tirar do seu coração é a avareza, a ganância, a inveja. E por isso, muitas vezes, o Senhor fecha as portas para que você e eu possamos depender e viver na dimensão do Senhor. A maneira como nós lidamos com o dinheiro fala muito acerca da sua espiritualidade, da minha. Por isso o dinheiro é sempre bênção, quando o Senhor é o Senhor da nossa vida. Por isso a palavra nos diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós rogamos as bênçãos, a graça, o poder do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por essa audiência, nos acompanhar nesse nosso programa, que se chama Programa Caminho Santo. Esse programa já tem mais de 4 anos no ar. É um milagre, é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus me deu. Louvado seja Deus. Eu sempre tive no meu coração o desejo de proclamar a palavra do Senhor. E que privilégio, amados, eu me sinto de poder chegar até a tua presença através dessa emissora de rádio, falando do amor de Deus, do seu poder, e te incentivando a você andar em caminhos de santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero deixar para você, segundo Samuel, capítulo 10, no verso 12, onde o general de Davi incentivou o povo a lutar de uma maneira corajosa contra os seus inimigos, contra o seu adversário, quando ele disse, "Sê forte, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer." Deus, Ele sempre vai te capacitar. Agora, você precisa ir lutar com coragem, com determinação, falando, Deus é comigo. O que acontecer está nas mãos de Deus, mas a minha parte eu vou fazer. E qual é a minha parte? Confiar em Deus e lutar corajosamente, varonilmente. Que Deus te abençoe. Que você possa receber ainda no dia de hoje a visitação de Deus e a bênção de Deus. Obrigado mais uma vez pela tua audiência. Lembramos o endereço do nosso site, www.pregaçõesevangelicas.com.br. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Obrigado, meus amados, por você estar conosco, ouvindo mais este programa. E nós rogamos que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida e que você continue sendo generoso na presença do Eterno, entendendo que aquele que é rico é aquele que tem Deus no coração e vive grato por o Senhor. Nós te abençoamos e pedimos que o Senhor possa continuar te iluminando e te guardando em Cristo Jesus. Siga-me no meu Twitter, @prelder1, Elder com H, número 1. @prelder1. Muito obrigado pela sua participação e até semana que vem em Cristo Jesus. Amados do Senhor, eu quero convidá-los a acessar o nosso site para que você interaja conosco do programa Caminho Santo. Eu, Pastor Helder e Pastor Lincoln, teremos prazer de estarmos respondendo os seus e-mails, orando pelos seus pedidos, colocando no ar os seus testemunhos. Lá você também haverá muitos textos pastorais e muitas outras pregações. Acesse www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem se cedilha e sem tio, .com.br. Acesse e seja abençoado em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues.